E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Eu quero ouvir toda a rapaziada curtindo, porque o som é cachorro. Aqui quem tá falando é o Lakers, tá ligado? É código. Aê, quero ouvir, aê, deu meia hora, tô de sola. Se passe, pum, eu tô chegando em meia hora. No caminho tem escola, vou ver quem tá na porta. Vagabundo ali é mato, mas mulher tem de sobra. Cola, cola, encosta, confirma. Olhar daquela mina truta, já dizia. Ganhar na loteria não é todo dia. Entra agora e sai de dia, motel é nossa vida. Que fita, vai vendo, perdi a noção do tempo. Ajustei o meu relógio, mesmo assim não teve jeito. Paguei pra vacilar, o busão já vai passar. Vou ver o cobrador, a carona vai coçar. O mano me olhou, tipo, fazendo pouco caso. Mas aí agora é tarde, eu já passei por baixo de Mauá até o centro. Demorei um tempo, mas tá daquele jeito, todos dançando som de preto. No palco é rap rude, de sangue bom. Aumenta o volume que é rap do bom. Mas hoje é lua cheia, não tá pra cão. A caçada tá fraca, até agora só foi não. Estilo de bandido, vagabundo decidido. Balanço mais do Caio, conheço o caminho. Eric é o nome, QI é o codinome. Cadelo, cachorro, pretinha, você escolhe. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Vou cair pra dentro, não quero sebo nem o osso. Eu só é cachorro. A matilha camo pra cima, é pau de dar em doido. Eu sou é cachorro. Então Julião, tô na porta, faz uma cara. O SJ foi lá dentro pra ver se libera a entrada. Sapiando a chegada, vi motora de mina sarada. Vários otários pagando de mala e alguns camaradas. Vou contar como ficou minha lata quando colei na rua. Dei de testa com uma preta linda, loucura. Saia puta, mini blusa, rainha, loucura. Pra vagabundo nenhum botar defeito, chamar de musa. Instinto bateu forte, tentei a sorte, fui pra cima. Em direção à vítima, com toda a minha ginga. Se liga na fita, mandei uma ideia que as mina pira. É difícil passar na vila uma preta que arrepia. Ela parou meio tímida, deu suspiro, abriu um sorriso e disse: Betinho, você faz o meu tio. Derretido, pediu o telefone, ganhei um beijinho no rosto. Hoje é bicho solto, eu só é cachorro. Ricardo, Delay e o rei vão colar. Então se liga, cê droga pra curtir da hora. A gente se empolga, a inteligência é que importa. Diversão, não é solução, é invenção. Então se solta, maluco, rebola, não representa. O esquema é feio, Deus ajuda quem madruga, prevaleça o respeito. De ponta a ponta, efeito do som, é daquele jeito. Meu nome é E, Puguei, Armagedon, entretenimento. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Au. Só é cachorro, cachorro. Eita vida de cão. Na balada só os cães passam mal, passam mal. Eita vida. Eita vida de cão. Na balada só os cães passam mal, passam mal. Só os melhores do tipo que faz para a festa. Se o vagabundo é mole, complica, cega. Até coração de pedra, se entrega a Cinderela. Se a mina for esposa, fu, deixa a bamba perna. Se for na linha, te ensina a dar valor à vida. Até os corrida, calma, ira, acredita na saída. Bicho solto, sempre pô, é mocossolo. Quero filé e não osso, eu só é cachorro.